Extra, extra! Aqui começa mais um Pauta Livre News Podcast. E eu sou o seu Panda, e eu vi dois vídeos comprometedores de um dos membros desse podcast. Eu sou o Bob, tô aí de novo sem mau humor e tenho mais notícias do que minha pauta permite. Eu sou o Joe e trabalho no carro do lixo. Que Joe, cacete! Meu nome é Joe, pô. Trabalho no carro do lixo. Pessoal. E aí, Panda, beleza? Neto, beleza? Tá aí também hoje? Beleza. Pessoal, o último podcast foi um pouco complicado. Tinha muita gente aí que mandou comentário. Foi bem legal isso. E nós temos uns esclarecimentos aí pro programa de hoje. Esclarecimentos legais que a gente gostou muito do feedback que a gente teve aí. Cara, foi fácil pra caralho. Falando sério, bicho, foi muito bacana mesmo esse lance de podcast. Eu realmente não sabia o quanto de complicado era fazer essa porra. O que a vontade não faz, né, bicho? Você quer fazer, você mete a cara e acaba fazendo um negócio que acaba ficando legal, veja você. E, cara, bom, pelo menos uma coisa é certa. Nós dois já deixamos de ser virgem da podosfera. E agora é continuar com o podcast, né? Sim. Hoje a gente tem a companhia do Neto, Neto do GGH, né? Que aí se apresentou como Joe. Nosso lixeiro. Nosso lixeiro, vai catar os pacotes de traquinas e bolachinha que tem por aqui. É, só tem tu, vai tu mesmo, né? Então, tá aí. Neto, pessoal aí, imagino que todo mundo te conheça já do GGH. Eu te conheci por lá. Acho bem legal o bloco lá que tu tem, aquele bloco dos links gostosos, né? É verdade. É, pra quem não conhece... Como é que é, né? O negócio é gostoso, como é que é? Pô, só não vai me pedir pra falar titia, né, porra? Já disse, já disse. Mas tá certo. Uhum. Porque aquele era o momento gostoso do GGH. Olha aí, Panda, hein? Conseguimos, hein? Palmas pra ele. Mas veja só, pra quem não me conhece, sou o Neto do Geek Geek Urra, que é um podcast semanal sobre tecnologia e variedades, que tá no começo ainda, mas já tá bem divertido, sabe? É, os updates, que é como a gente chama as edições, vão ao ar toda quinta, e o tema é variado, mas sempre guiado pela tecnologia. Nada de ficar falando muito de gadget, aliás, é o que a gente menos fala, porque pra gente, geek não é só isso, né? Sim, então, sim. Se você gosta de tecnologia, variedade e dá boa risada, acesse geekgeekurra.com, com H no começo e no final do urro. Eu recomendo. Cara, eu recomendo também, porque eu escuto pra caramba, sabe? E, tipo, cara, é uma honra estar recebendo o Neto aqui, porque é um brother nosso mesmo, sempre esteve ali dando a força pra gente. Ou não, e... né? Ou não. Agora que a gente tem dois loucos fixos e a gente vai ficar convidando cada semana um louco pra participar, o negócio vai explodir, hein? Ah, só lamento. Sinto informar que o Neto é de casa. E isso vai dar o que falar. Não, vai sim. Quando é eu que falo alguma coisa, sempre vai dar o que falar agora. Ou não, né? Cuidado pra os parceiros não vir reclamar aqui da audiência, eles estão tirando da audiência dos outros, né? Ah, dane-se. Pois é, né? Tem que pedir desculpa pro Tucano. Porque ele vai ficar puto. Nada, mas eu tô fazendo jabá do meu podcast, né? Aqui dentro. Sim. Cara. Do meu, não. É, você já é de casa, Neto. E brevemente a gente vai ter um outro louco, talvez, de lá, participando. Quem sabe a gente chame até o vírus da internet pra participar, quem sabe? Ah, o vírus tá convidado. Então eu vou ler os nossos e-mails que a gente não tem vinheta pros e-mails, né? Quem quiser fazer alguma vinheta, por favor, envie. Nós vamos providenciar isso. É. Vamos pagar vocês por isso. Ah, vamos. Vamos pagar sim, esperem sentadinhos. Antes de começar a ler os e-mails, né, vou pedir mais uma vez aí que todos enviem os e-mails para nós. E-mail, sugestão, crítica, errata, envie sua notícia, envie o que você quiser, grave seu áudio, fale. Faça o que bem entender que a gente vai ver o que é possível. Os e-mails podem ser enviados para o pautalivrenews@gmail.com e a gente espera que venha alguma coisa. Bom, esse primeiro... Por favor, nos escrotizem, que senão a gente vai escrotizar vocês mais ainda. Cara, é o tal lance, né? Podem mandar essas mensagens aí para nós. Nossa atendente eletrônica 24 horas, que vai receber o seu recado e nos avisar. Então vamos lá, Bob, vamos pros e-mails que recebemos e seguir em frente, porque senão o pessoal vai reclamar que a gente tá enrolando de novo. Não, mas a gente tá enrolando sim. Bom, esse primeiro podcast teve alguns e-mails que foram enviados pra mim, que foi um assunto meio parecido, então eu juntei todos eles, né, compilei. E tem aí um e-mail que foi mandado pro nosso e-mail mesmo, foi o nosso primeiro e-mail, que é da Glosvalda, que carinhosamente eu vou chamar de Glos. E ela manda assim: bom dia, senhores, parabéns pelo podcast. Eu adoraria comentar o conteúdo das notícias, mas confesso que não entendi dois terços do que se falou ali. É que o seguinte, eu conheço a Gos e ela não é nerd, não é geek. Ela é uma pessoa comum da vida que escreve seus textos e tudo mais. E ela classificou a gente assim como divertido, alegre, escrachado e não posso dizer levemente arrogante. Olha aí, hein? Tu vê, hein? Ela disse que se surpreendeu com a minha voz porque ela disse que a minha voz não corresponde com a imagem que ela tem. Mas é claro que isso não vem ao caso. Adorei a alegria do senhor Panda. Olha aí, Panda. Tuas risadinhas valeu, fazendo valeu, sucesso, obrigado. Hein? É, ela... Eu sou um animal extinção, rapaz. É. As pessoas se identificam comigo. Sempre esse papo maldito, né? Tu vai virar o queridinho e eu vou virar o animal escroto da parada. É, né? O que é que eu vou fazer? Ah, vamos lá, então. Ela adorou tua alegria, aliada a essa impressão de que tu sabe tudo, né? E deixa transparecer um jeito meio despretensioso. Ela disse que também gostou muito de conhecer a função de desenviar o e-mail, de aquele cancelamento de envio do Gmail que eu citei lá numa notícia. Ela disse que vai ajudar ela pelo jeito, tá me ajudando bastante. Tá vendo só? Falta de News Podcast servindo como um veículo de informação realmente, olha aí. E a gente nem pensava nisso, pensava só em dar risadas e escrotizar os outros. É, tu vê uma coisa, agora começa a parte ralada, que é sempre eu que vou tomar os esporros, né? Agora ela vai comentar sobre o comentário bairrista que eu fiz. Ela diz assim, ó, Bob, não gostei, pode até não ter havido intenção e eu acho que não houve, mas soou preconceituoso. Ela se refere ali do comentário do Rio Grande do Sul, que eu permiti que o Rio Grande do Sul permanecesse anexado ao Brasil e tudo mais, né? Esse é um comentário pessoal que o Rio Grande do Sul é bem bairrista mesmo, mas não confere com a realidade. A gente entende que o Brasil é tudo isso por causa de todos os estados. É realmente uma brincadeira aqui no Rio Grande do Sul isso, apesar que realmente tem pessoas que levam isso a sério. Eu brinco com isso. Eu brinco com isso porque quem vem pra cá realmente acha isso do Rio Grande do Sul. E tem gente que diz assim que só entendeu o sentido de bairrista quando veio pra cá pro Sul. Mas é uma grande brincadeira. E o Rio Grande do Sul é melhor mesmo, né? Convenhamos. Cara, olha, só pra avisar os ouvintes, eu não leio e-mail, porque como o Bob, ele fala que nós não vamos ler e-mails longos, eu só leio e-mail longo pra poder conhecer a história da pessoa. Quem sabe no próximo eu não leio algum, né? Ou não, né? Se a história for muito boa, uma história bacana, ou até mesmo uma história bizarra, eu leio. Se não, pode mandar pro Bob diretamente que eu fico em stand-by. E aí ela me dá uma moral também nesse e-mail, que é o seguinte, ela falou assim que eu estou certíssimo. Ela me fala assim, Bob, usar um graveto pra tirar uma pedra não é desespero, é loucura. Ela tá se referindo aí ao Thor tentando sair da caverna lá usando um pedacinho de graveto, que como eu falei, o Panda falou que é desespero, não é desespero, pelo amor de Deus. Desespero é o Wilson lá na ilha, lá com aquela bola lá, pelo amor de Deus. E agora então eu vou pros comentários, já que o e-mail primeiro foi esse, né? Tem o comentário aí do Touro Man, pra quem não conhece, é o Carlos Tourinho, tá lá no Blog X. Blog X nunca será citado, mas é o Blog X. Ele diz assim: muito bom, dei muitas risadas aqui. Doido pra estar aí com vocês comentando sobre Metallica, minha especialidade. Olha aí, Panda, olha aí. Olha aí, rapaz. Esse negócio de Metallica e metal vai dar muitas zoeira. Ai, ai. Eu tenho medo do Tourinho, que é como eu chamo ele, né? O Carlos Tourinho. Ele manja muito do assunto, hein? Eu tenho medo, hein? E eu já vou aproveitar a oportunidade pra mandar um agradecimento pra toda a equipe do Blog X. Quem quiser saber quem é o Blog X, se vire pra descobrir, que eu não vou dizer, tá? Mas a equipe do Blog X lá é uma equipe xarope, de boa. E eu vou citar eles aqui. Agradecimento então aí pra eles, que é o Daniel. O grande mestre Daniel tá sempre lá no chat do Blog X conversando com o pessoal. Pro Carlos Tourinho, que enviou o e-mail. Pro Rafael Monkey D. Pro Marcelo MKRS, outro grande mestre Marcelo. A Nayara, que recentemente aí entrou pro Blog X participando. Pro Bruno Jaguar e pro Rafael Tio. O pessoal de lá é foda, Panda. Palmas pra eles, que eles merecem. Pessoal lá, fazendo a alegria de muita gente aí na internet. A gente também tem um pessoal que foi pro nosso blog, perdeu seu tempo precioso. Ah, é? Valeu, ficar ouvindo lá uma hora de nós conversando nesse papo aí nosso, tem que aguentar mesmo. Nós temos aí o um comentário rápido, então, do Stanisheski, que disse que gostou do podcast. Stanisheski também lá é o participante lá do Blog X, sempre lá acompanhando. Temos o Ivan, mais conhecido pela alcunha aí de Jack Maconha. Não me perguntem por que a gente conhece ele por esse nome, não vou discutir isso. Problema é dele, eu não me envolvo com isso já, tô me isentando. Não vão dizer que eu sou bairrista, arrogante e maconheiro, aí fica ruim pra mim. Temos aí também um comentário do Yuri. Yuri é um amigo meu também, que comentou aí no cast, disse que curtiu muito e que vale muito a pena ficar uma hora ouvindo a gente. Ah, ele disse que pediu aí pra mim falar sobre o Nintendo DS que ele quer comprar. O que eu vou dizer sobre o Nintendo DS, né, cara? Eu vou dizer que o Nintendo DS é maravilhoso e tudo mais. Espero que ele compre, que usando aquela canetinha ele risque bastante a tela dele e que no lugar do DS mandem um tijolinho pra ele. Cara, Cara, o DS é uma maravilha da tecnologia, né, cara? Tem alguns jogos muito bons, outros não tão bons e outros bem peba. Mas tirando isso daí, ele é um artefato de tecnologia legal, cara. Tu sabia que eu vi que é desse um programinha que funciona como se fosse um Photoshop pra você pintar na telinha touchscreen do DS? Ah, eu vi essa parada, bem legal. Muito bacana. Mais comentários aqui, temos comentários de um desconhecido, Marcos Acosta. Eu não sei quem é Marcos Acosta, apareceu aí no podcast e eu tenho medo desse povo, assim, desconhecido. E ele diz assim, ó, que essa musiquinha do início do cast, que é a musiquinha aquela usada no Kill Bill, aquele assovio, sabe? Uh-huh. Ele diz que lembrou ele um programa lá de 1970, no qual o Bruce Lee deu uma das suas últimas entrevistas. Cara, eu não sei do que ele tá falando. Eu sei que essa música me lembra Kill Bill, só sei disso. Ele também elogiou essa risadinha aí que tu dá toda hora e que eu vou ter que começar a rir um pouco também, né? Que só essa tua risadinha tá me dando os nervos. Mas depois você pega a mãe. É, eu vou te travar pra tu ver, te dar uma travadinha. Filha da mãe. Panda, comentou aí também uma Andréia, que eu não conheço, mas tu me disse que talvez conheça essa Andréia. Nossa, é minha sócia. Minha sócia. Só um pouquinho. Comentário, tu tem uma mulher e tem uma sócia. Sócia no sentido que eu tô pensando. Eu tenho uma mulher, eu tenho minha esposa, a senhora Carneirinho, e eu tenho minha sócia, Andréia. Andréia Moreno, gente boa demais. Eu digo sócia porque quando eu ficava liso pra beber, ela pagava pra mim. Quando ela tava liso pra beber, eu pagava pra ela beber. Bêbado, filho da mãe, hein? Isso, e ela é aquela pessoa que você pode dizer mesmo uma amiga, entendeu? Sem sexo, amiga sem sexo ainda por cima. Ah, não serve pra nada. Mas ela pagava cerveja, pô. Ah, alguma coisa não fazia. Quando eu guardei o melhor comentário por último, que é o comentário da senhora Carneirinho. Quem aí já ouviu primeiro sabe que a senhora Carneirinho é a esposa do maldito Panda. E ela diz: adorei, realmente deu um quê de o que esses merdas vão fazer no próximo. Olha só que beleza, né? Aposto que só tu no podcast não ia ser merda, né? Como tá eu, o pessoal crava mesmo. Ela vem em defesa do Panda Designer Mega Gay, dizendo: querido Bob, você reconhece que toda regra tem exceções. Então quem melhor do que eu pra dizer: senhor Panda não tem nada de viado não. E aí está o momento que eu esperei a semana toda. Pois bem, senhora Carneirinho, reconheço que nem todos os designers são gays, mas o fato é que essa semana eu dei um help desk pro meu amigo Panda, tá? Que o pessoal vai ouvir toda essa conversa aí, que eu dei um direito de resposta aí pra senhora Carneirinho, e ela foi ali no Skype e nós gravamos um bate-papo com ela, e ela se defendeu, o Panda. Mas o fato é o seguinte, eu entrei no computador, tinha uma foto minha lá, e eu tenho uma música que eu encontrei lá que eu acho que prova o que eu disse sobre os designers e sobre o Panda. Ah, então quem quiser ouvir isso, vai lá depois, lá no final, nos extras, e eu ouço lá essa história, ela defendendo o Panda ou não, não sei se dá pra chamar aquilo de defesa, mas tudo bem, entendam como quiser lá o Panda. Quem quiser mandar um e-mail, sugestão de pauta também pra gente, ou sugestão de quadro, manda pra aquele e-mail que o Bob falou, que eu não vou falar de novo porque eu tenho preguiça de repetir as coisas que os outros falam, e a gente vai estudar aqui e depois coloca no podcast e agradece. Uhum. Preguiça de repetir a semana inteira, repetindo todos os assuntos que a gente conversa. Aí, não, vou continuar, vou agradecer a minha esposa fofa, senhora Carneirinho, que ela finalmente ouviu um podcast, foi o nosso, veja você. E diga de passagem que ela gostou muito do que ouviu, achou que a gente bateu um papo informando, bacana, sem ser aquele lance de só falar sobre um determinado tipo de assunto que a pessoa não conhece, entendeu? E cara, isso é muito legal e, meu amor, logo eu vou estar aí em Curitiba com você e a gente vai escrotizar esse povo. Cara, depois que nós colocamos o podcast no ar, né? Eu tava conversando com um amigo meu, La Sombra, e ele disse que realmente existem pessoas que não entram no World of Warcraft pra socializar e nem interagir com os outros jogadores. Somente entram pra zoar, tocar o horror, sabe como é que é, né? E que ele é um desses jogadores que ele só entra para pegar os itens que ele precisa e depois nunca mais ele fala com as pessoas que ajudaram ele. Pilantra ele, não? Tá aí o meu comentário que eu falei, que esses jogos não socializam porra nenhuma. E o cara, então, o nome do cara é La Sombra, né, meu irmão? Pera aí, né? O cara vive... É o nick dele, porra. O cara fica lá só roubando e fudendo as pessoas, tu quer o quê, meu? Tá louco. Esse jogo não socializa nada, cara. Cara, e também eu lembrei de uma coisa. O Breno, sorry pelo iPhone, viu, Breno? Porque a culpa é toda do Bob e ele que noticiou isso. O que, que eu tenho pra dizer pro Breno, né, cara? O Breno, ele ralou o iPhone dele, é isso? Conta aí, Panda. Cara, eu só sei que quando você noticiou a notícia sobre o iPhone, ele foi lá, baixou a atualização e instalou, né? Lá pela quinta-feira. E o telefone dele bricou, você acredita nisso? Eu, eu, acre, acredito. De funcionar. Eu acredito, sabe por quê? Porque ele é noob, é isso que ele é. Não é só porque eu falei essa porcaria desse update do iPhone que ele tinha que ir lá fazer o update. Gastou aí não sei quantos conto agora com isso. Aí ele vai lá, eu falo do update, ele vai lá e faz. Pimba, bricou o iPhone dele, bem feito pra ele, cara. Tinha que ter estourado o iPhone na mão dele. Cara, mas a sorte dele mesmo é porque ele, lá com o pessoal do desenvolvimento lá da equipe dele, né? Eles desenvolveram uma tecla chamada de iPhoenix, acredita nisso? E ele conseguiu voltar de novo, dar um downgrade no sistema do iPhone dele, e o iPhone dele voltou a funcionar. Olha que lindo. É. Aí tu avisa pra ele assim, ó, que na próxima vez que ele precisar desbloquear um PlayStation 2, desbloquear um iPhone, salvar John Connor, que ele me chame. Beleza. E outra coisa, quem quiser saber como é que é a metodologia iPhoenix, eu depois vou passar o e-mail de contato dele, vocês mandam um e-mail pra ele enchendo o saco dele pedindo, por favor, ressuscitem meu iPhone. É. Aí vai estourar 30 iPhone aí, tu vai receber um processo, não sabe por quê. Beleza, então. Pois bem, pessoal, nós vamos iniciar um novo quadro, que é Notícia da Semana, que vai ser lida pelo nosso amigo Neto Zeppelin, porque ele é o convidado, né? Então, Neto, passa pra gente essa notícia, pra gente poder escrotizar ela logo. Certo, não vai ser nem lida, eu vou dizer pra vocês, né, que a Leste FM, essa semana, que a Leste FM é um site da porra, muito conhecido e tal, de streaming de música, a partir de dia 30 agora, vai ser pago fora dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Qualquer outro país, fora esses três, vai ter que pagar, os usuários vão ter que pagar 3 euros por mês para poder fazer uso do seu acervo. Mas veja só que fuleiragem. Dos três países, talvez dos mais ricos do mundo, né? Logo eles não vão pagar porra nenhuma, e quem vai pagar é a gente do terceirão. Mas Neto, eu nem sei o que faz Leste FM, hein? Vocês estão envergonhando a classe? Olha, Leste FM, na verdade, é um site de streaming de rádio, certo? Você coloca lá Coldplay. Então, o Leste FM vai tocar pra você músicas do Coldplay e de bandas relacionadas ao Coldplay. E esse talvez seja o serviço mais famoso de música da internet. Assim, serviço de streaming, né? Então, o Leste FM, ele é um programa de streaming de alta qualidade de som. E desde 2012 o site é muito visitado, muito foda e tal. E agora tá tendo essa fuleiragem. Como é que pode os outros países, que grande parte dos países são do terceiro mundo e tal, não, vão ter que pagar? O danado é que a galera do Richard Jones, né, que é um dos fundadores, ele disse que isso só que tem que ser com a gente. Por que o alemão não vai pagar? Ou então o inglês? Tem que ser o brasileiro, vai foder? Não, né? É. 3 libras é foda, são 9 reais. O que eu acho é o seguinte, é só porque nós falamos português e nós somos um país meio, vamos, não vou dizer um termo, um país meio fudido, os caras estão querendo estoquear a gente. E foda, meu amigo, é que vai ter gente que vai pagar por esse serviço. Você acredita nisso? Vai ter gente que vai pagar por esse serviço. Tem que pagar sim, e eu vou mostrar o porquê daqui a pouco. Por que que a gente tem que pagar mesmo por esse serviço? Nossa. Pois é. Não, mas assim, eu dou aqui, hoje em dia, o sistema de música tá tão, não é nem barato, mas tá tão de graça, né, cara, tem MP3, essas coisas, que eles não veem que existem outras alternativas, cara, puxar, ouvir música, coisa parecida, sabe? Então, deixa lá. Eles com os 3 euros dele. Ah, eu fico usando o Blip FM, que é bem melhor. Eu uso o FineTune.com. Blip FM. O Blip FM, eu vou lá, blipo uma música, ele coloca a música no Twitter também, todo mundo vê, todo mundo fica feliz, e era isso. Que bonito. Então agora eu vou dar minha notícia de por que que a gente tem que pagar o Leste FM, porque a gente é brasileiro. Olha só, teve uma manifestação aí no Espírito Santo, tá, em frente ao Ministério Público em Vila Velha, onde os alunos estavam protestando contra o aumento da carga horária, tá? E aí tem a foto, que a gente vai deixar aí o link, tá? E esses filhos da mãe desses alunos desgraçados, que deveriam estar na sala de aula estudando e bem feliz que vai aumentar a carga horária para eles poderem ficar lá dentro aprendendo alguma coisa. Virar gente, né? É, virar gente. Não, esses filhos da mãe se prestaram a fazer uma faixa, né? E na faixa eles botaram assim, por que a carga horária aumentar? Interrogação. Tá, o problema é que eles erraram no porquê, escreveram carga horária correta, e o aumentar, eles usaram L. Eles botaram aumentar. Como é que uma desgraça dessa acontece, cara? Os alunos de uma escola, meu, vão protestar, não sabem nem escrever. Por isso que eu digo, a gente tem que pagar pelo Last FM por isso, cara. A gente tem que pagar por isso, pra gente sofrer, meu. É, a gente vai se esculhambar por causa desse povo assim. Mas, isso não é pra sacanear, não. Mas vocês viram o caboclo que fez uma... um molequezinho que tá ali no lado esquerdo da faixa, do lado, quase cheirando o sovaco do outro. Ah, o boqueteiro? Daquele pezinho. Ah, é, o boqueteiro. Quem for ver a foto aí, por favor, olhe no canto direito da foto. Tem um carinha surgindo por detrás, uma outra faixa que deve estar errada também. Deve estar tudo escrito errado naquela faixa. E ele tava ali atrás, fazendo um boquete pra alguém, porque aquela cara que ele saiu dali de será que estão filmando? Quem? Tá com a notícia? Olha a imagem, olha aí. O link tá aí na pauta. Na direita. Na direita, do teu lado direito. O que moreninho. tá atrás do uma faixa. Da faixa. É, e dá pra ver nessa manifestação dele que eles não estão nem aí porque eles estão reivindicando. Eles estão brincando, cara. É uma grande diversão pra eles, sabe? Dá raiva isso, sabe? Porque eu nunca fiz uma manifestação, sabe? E eu acho ridículo esse pessoal querer fazer uma manifestação desse jeito, sabe? Totalmente errado, sabe? Eles não estão nem aí pro aumento da carga horária, sabe? Eles querem fazer fuleiragem. É, eles querem bagunçar. Na verdade, hoje em dia, a gurizada, eles não estão nem aí pra estudo. Porque na minha época, brother, era bolo na mão, era tapa na cara, entendeu? Você estudava tabuada com a palmatória do lado, entendeu? Era um negócio... Carregado de prédio. Era um negócio Highlander. É. Pois é. Essas manifestações, elas são meio sem sentido. Principalmente aquelas de... Essas aí, aquelas de paz, todo mundo de branco, vamos pela paz, contra tiroteio e tal. Pronto, aqui eu tô achando legal, passando essa da hora do planeta. Cara, tá cada um em casa, apaga as luzes por uma hora, acabou, certo? E pronto, tá entendendo? Porque faz com que a galera das hidrelétricas se enlouqueçam, cadê o povo consumindo essa porra e, certo? Então, baque. Não, mas é dose aí, cara, porque eu, no tempo que eu tava na escola, assim, primeiro grau e segundo grau, se me falassem, nós vamos aumentar a carga horária, vocês vão ter que estudar mais. Eu ia reclamar, mas agora, com a idade que eu tenho, sabe, eu ia parar e pensar, porra, que bom que aumentaram a carga horária naquela época, cara, eu sei mais por causa disso, sabe? Eu consegui passar tranquilo numa universidade por causa disso, daí eu ia pensar isso, sabe? E eu ia rir de mim naquele tempo, sabe? Mas, pô, olha essa gurizada aí, meu, pelo amor de Deus, cara. É, o segundo tá perdido, meu amigo. Minha mãe vendo um negócio desse, ela me dava cada porrada que tu nem imagina, velho. Ah, certo ela, cara. Tem uma notícia. De novo. Vocês já ouviram falar de realidade aumentada? Oh! Meu irmão, é muito massa. Eu acho que pois eu sei. É, tá vendo? Pois é, imagina uma situação, Bob. Você precisa chegar num local e não tem a mínima ideia de como chegar lá. Daí você entra no seu automóvel e fala assim, computador, eu quero ir pro shopping mais próximo de Pelotas. E logo em seguida, o asfalto, ele mostra um caminho pintado, indicando o caminho ideal. Eu queria saber se esse sistema desvia de parada gays. Cara, deve ir, porque se você falar, eu quero ir para um shopping em Pelotas, desviando de todas as paradas gays, eu acho que ele vai desviando, né? Vai te mostrando o caminho. Muito porque útil. É o seguinte, Porque útil. Imagina, você entra dentro do carro, você diz, eu quero ir pra tal lugar. E depois que você senta lá na tela, no vidro lá do motorista, ele simplesmente escurece um pouquinho. Ele mostra o caminho ideal, pintando na rua digitalmente, lógico, pintando digitalmente o caminho que você tem que seguir. Aí, por exemplo, imagina uma outra situação, né, durante essa situação, você passa do lado de um açougue. E o computador da sua casa, através do seu carro, avisa assim, olha, você precisa comprar carne para o jantar. Surpresa com a senhora gatuna. Imagina. E outra, se você pega seu celular e aponta pra uma pessoa e procura saber se ela está querendo conversar via chat, você aponta, né? E o celular ele aponta dizendo, ó, ela quer conversar via chat. Você começa a conversar via chat. Isso aí já existia. Isso aí o que eles fizeram? Eles pegaram aquela geladeira, aquela geladeira que eles querem fazer, que fica te avisando, e botaram dentro do carro. Só isso que eles fizeram. Aquela geladeira que faz as compras, sabe? Foda é o cara passar no shopping e encher de banner, né? Na tela do carro e você, ai, cadê? Pop-up. Vai acontecer, vai acontecer, Neto. Vai, tudo é possível. Cara, e sabe o que é engraçado? É que esse tipo de tecnologia você só poderia ver em filme de ficção científica ou nos filmes do James Bond, né? Isso pode parecer, isso vai aparecer na nossa vida futuramente. E alguns pesquisadores dizem que logo nossos quatro sentidos vão ser influenciados pelos computadores. Tomara, é isso que eu espero. Aham. O nome para isso é um campo da computação que estuda a intervenção de dados e informações gráficas geradas eletronicamente com nossa percepção da realidade. E essa fusão de conceito da realidade virtual com o mundo será a próxima moda a ser perseguida pelos consumidores de aparelhos de alta tecnologia, tipo eu, você, Neto, todos os milionaires que existem na face da Terra. E acredito, professor americano Bruce Thomas, que isso vai acontecer muito brevemente mesmo, coisa de pouco tempo. Muito bom. Tecnologia é sempre bem-vinda. Tá estudado hoje, tá inspirado o que sabe. Ah, mas eu sou, rapaz, eu sou milionário, eu não preciso trabalhar, eu só vivo de podcast. É, fica sumido 8 horas por dia onde, então? Pois é, Sim, cara, e sabe de uma coisa? Já existe um produto para a propriedade de telefones com o sistema operacional Google Android. Vocês já ouviram falar desse sisteminha Google Android? Sim, estou tentando aprender a programar com essa porcaria. Pois é, desde o final de 2008, já existe um programinha que você pode testar, que é o Wicked Air Travel, entendeu? Um guia que utiliza o GPS, a câmera e a bússola do aparelho para mostrar informações sobre pontos de interesse em diversas cidades. Tipo assim, você pega o aparelho, aponta numa direção e aparece a foto e as informações pertinentes àquele ponto que você tá apontando. É, mas isso aí tinha que ser colaborativo, sabe? Tomara que seja aberto, assim, pro pessoal poder, tipo, o Google Maps, sabe? No Google Maps vai lá e marca, sabe? Ah, lancheria. Mas isso aí eu acho que sempre vai ter algum usuário que vai ferrar com isso, sabe? Vamos botar lá na frente de um cabaré, assim, casa do caralho. Aí tu passa, assim, na frente do cabaré, assim, aparece um caralho passando na tua frente da tua tela, sabe? Só pra, de caralho. Só pra ferrar, assim, contigo, sabe? Vocês já imaginaram ler seus e-mails, saber da previsão do tempo e tudo mais numa torneira? Rapaz, olha, a galera tá criando de tudo agora. É tanto inutilitário que fizeram uma torneira com LCD e nele você pode ler seus e-mails, acessar sites, escolher a temperatura da água, ver fotos das suas crianças, não sei o que, tudo numa torneira, meu amigo. Aí é demais, né? A torneira, ela, o nome dela é Smart Faucet e ela tem uma telinha bem pequenininha. Só tá faltando agora fazer um bojo eletrônico. Pronto, aí do bojo você pode dar aquela cagada tranquilérrima, tranquilíssima, lendo seus e-mails e jogando CS. Foi divulgado na quarta-feira, dia 25, na parte da manhã, o novo trailer da Era do Gelo 3. Não é aquele trailer que todo mundo já viu, tá? É um trailer novo mesmo. O filme vai estrear dia 1º de julho deste ano ainda e vai ganhar versões em 3D. Quem tem cinema 3D na sua cidade, vai e assista 3D lá, que vai ser bem legal. É Dragon Ball Evolution. A data de estreia vai ser atrasada pela Fox. A 20th Century Fox, né, atrasou a estreia do Dragon Ball em 2 dias nos Estados Unidos. Ao invés de ser lançado dia 8 de abril, como era previsto, agora vai pro dia 10 de abril e vai se cair numa sexta-feira. E isso aí vai colocar o Goku e a turma junto com o filme de Hannah Montana e Observing Report. Esse filme é dirigido por James Wong, estrelado por John Chetwin e Chuck Norris. Cara, Bob, tu não tá achando que a gente devia botar uma voz feminina nesse podcast? Ué, e a minha serve pra quê, meu? Ah, tô falando de mulher de verdade, rapaz, não uma mulher travessão. Ah, eu vou trabalhar pra melhorar isso, mas por enquanto acho melhor a gente chamar, então, uma pessoa aleatória do teu Skype aí. Chama a pessoa mais inteligente que tiver no momento. Deixa eu pegar a pessoa mais inteligente e mais louca também. Pera aí. Ah, tá aqui, achei. Vamos chamar essa... Quem é? Essa moça. É a Cafeína, rapaz. Se tu já cafeína? Conhece, vamos chamar essa doidinha. Eu não conheço gente com esse nome, meu. Não? Então vamos chamar a Cafeína. Eu vou chamar a Cafeína. Chama aí. Pronto. Tá chamando. Salve, salve, tá. Guerreiros. Olha só a Cafeína. Olá. E aí, minha filha? E aí, Xixão? E aí, Pandinha? Como é que você está, querido? Eu estou bem, meu bem. Ei, antes, bora agilizar logo esse negócio aqui, né? Fala um pouquinho de ti que tu tá na, vai entrar na rota. Nossa senhora! Nossa! Uau! Já entrei bem no meio da roda, é isso? Isso. Fala um pouquinho de você, porque eu sei que você então, é uma modelo e está na Europa... É, sou um modelo de mau exemplo, né, bem? Olha, meu nome é Cafeína, eu causo irritabilidade, ansiedade, agitação e dor de cabeça, insônia pra todo mundo, né? Depressão. É, também, também. Nossa. Eu sou paulista, o que me faz necessária aqui dentro pra combater certos gaúchos separatistas, né, chefinha? Rio Grande do Sul não tem rivais, eliminou todos já. Eu escrevo sobre relacionamento, sobre notícias, sobre sexo, lá no blog Bebendo Fumaça. Quem não conhece pode dar uma passada por lá. Como o podcast de vocês aí chama Pauta Livre, não poderia faltar, eu acho, né? Não é, ser convidado. Né? Eu agradeço. Foi convidado na correria. Obrigada e tenho paciência, porque eu sou uma virgem. Eu nunca fiz um podcast. Já passamos dessa fase. Cafeína. Nós já passamos dessa fase. Cafeína, cafeína. Sabe quem está com nós hoje? Quem? Neto. Ah, não é Neto, mas é Joe. Neto é Fagundes. Joe, ele é Joe. Aquele moço gostoso. Aquele que vai... Aquele que vai perdendo a competição. Vai ouvir esse... O Neto. Com todo respeito. Com todo respeito. Cara. Ah, tô vendo. Fica feio. Ela não entende. É... Gente, eu tô no meio de um monte de celebridades. Que honra, não? Vocês podem me dar um autógrafo na saída, por favor? Depois a gente dá um autógrafo. Seguinte, a gente precisa de notícias. Você tem notícias na mão pra poder passar pra gente? Gente, eu tenho uma coisa muito tosca que eu vi aqui na internet. Eu achei engraçadíssimo. Eu lembrei de vocês, não sei porquê. Coisa tosca, sabe? E eu tava vendo as notícias sobre o Twitter e eu vi que tá fazendo um sucesso imenso. Uma planta que tem mais de 3 mil seguidores no Twitter. Nossa! Meu Deus! A planta chama Potus. Ela é de uma pesquisadora da Universidade de Nova York. E ela tá desenvolvendo um sistema composto de sensores. Assim, a terra fica úmida e tem uma placa de circuito na terra. Sai uma mensagem no Twitter, I need water. Se vocês forem dar uma olhada lá no Twitter... o Twitter dela é Potos, P-O-T-H-O-S, vai estar o link aí depois. Só tem isso no Twitter dela, só tem planta pedindo água, e ela tem mais de 3 mil seguidores, e tá fazendo muito sucesso, assim, todo mundo, já saiu no jornal, lá em Nova York. Ela só fala que tá com sede, que é água, e a pesquisadora também, claro, que tá fazendo um sucesso, o nome dela é Kate Harmon, dei uma olhada lá, trabalha na universidade. Agora é claro que eu estou seguindo a planta. É doido. Nossa senhora. Essa é doida. E eu achava os... Peraí, eu fico agoniada. E eu achava os estudantes aquele loucos, né? Uhum. Eu fico agoniada, porque eu tenho um girassol que tá super triste, coitado. Ele não dura muito tempo, né? E cada vez que a planta aqui no Twitter pede água, eu vou correndo pra aguar meu girassol. Nossa. Morrendo. Torna consciência. Caralho. É muito triste, coitado. Já pensou? Eu queria fazer isso com meu girassol também, mas eu acho que ele não vai viver muito tempo, não. Beleza. Mas eu aconselho todo mundo a seguir a Potos pra regar ela e lembrar das suas plantinhas, já que estamos nessa onda. Eu acho que essa planta deve fazer comentários melhores que as atrizes pornô no Twitter. Nossa. Cara, mas sabe o que tá dando raiva no Twitter? Mas não é um pouquinho não, é muita. É porque o Twitter está sendo invadido pelos miguxos. Olha que lindo, os miguxos estão invadindo o Twitter. Tá sendo impossível twittar. O bom é que eles conseguem escrever a Bíblia, né, em miguxês, porque eles reduzem a língua a nada. É. Vão conseguir escrever qualquer coisa ali, em 140 caracteres. Aí, pessoal, trazer a notícia, então, de que a Inglaterra tá pensando em incluir podcasts no currículo escolar. Veja o que tá pra acontecer, né? Que dia nós podemos estar aí na sua sala de aula falando mal da sua professora na frente dela. O que tá acontecendo, né? Isso aí a gente pode já acompanhar com alguns podcasts aí que tratam de assuntos como história, cultura e tudo ligado à educação. Até mesmo pros podcasters, tem podcasts que ensinam a criar podcast, né? E aí, então, lá o Ministério da Educação do Reino Unido tá considerando essa reforma no currículo e tentar incluir isso, né? Para o pessoal ter acesso às redes sociais e podcasts nos primeiros anos escolares. A proposta, obviamente, né, inclui o Twitter, que está mais em voga que qualquer coisa no momento, tudo que se fala é Twitter. E também vai... É, isso aí vai ser bem interessante, porque o professor pode dar um conteúdo extra, além daquela aula. E pode, sei lá, se for um professor realmente bom e interessado, pode usar aí de criatividade um bate-papo informal que ensina, que é o que a gente já conhece. Todos nós aqui que estamos no podcast vemos isso acontecer direto, né? E também pode usar com algum recurso em sala de aula. Cara, mas sabe o que é engraçado? É que agora com o podcast o aluno ele não vai ter mais como embromar o professor, porque ele vai ter que fazer essa porra, vai ter que gravar e vai ter que editar. Danou. É, só que isso aí tem um problema, né? Isso aí é coisa só de país de primeiro mundo mesmo, né? Porque imagina isso aqui no Brasil, cara. É super simples, sabe? Não é difícil, assim, ao extremo de não conseguir implementar. Uhum. É só o cara querer, sabe? Se o cara for mais ligado para a área da informática, beleza, o cara consegue incluir isso com mais facilidade. Mas aqui no Brasil, esse tipo de coisa, meu amigo, ainda vai demorar muito tempo pra acontecer, porque a gente mal tem acesso à internet. Olha o que é o nosso acesso à internet, é acesso ridículo, caro, serviço porco. E também tu imagina, tu tá escutando coisa, teu pai em casa, pai de uma criança, vai achar que a criança não tá escutando, vai achar que tá mentindo. Ah, eu acho que não, Jefinho. Eu acho que o nosso podcast pode ser usado em educação moral e cívica lá em Porto Alegre. Cafeína, a única pessoa que consegue fazer eu rir no podcast. Sim. Olha, bom, incrível. Então, a cafeína ainda bem que está no podcast, né? Chefinho, eu dei um print screen do que você falou. Neto, se tu quiser incluir algum comentário, esse é o momento. Eu deixei quieto aí. Eu ficou um hiato, assim, pra mim. Ele está com vergonha. Não, mas o negócio de educação moral e cívica, a gente vai ensinar os outros, cara, tá todo mundo fodido, porque a gente tem um jeito totalmente diferente dos outros. E se os outros seguirem a gente, eles são mais malucos do que a gente. Imagina. Vocês imaginam um podcast de matemática? Imagina, não tem como. Imagina os caras seguirem um milionaire, um panda, uma mulher cafeinada e um lixeiro. Imagina. Que coisa de louco do cacete. Coitado do Joe, né? É, o Joe. O Joe Soft. Não consigo nem imaginar uma aula de matemática, quanto mais um podcast. É chato ao vivo quanto mais gravado. Mas aí é que tá, o professor, se o professor for bom, ele consegue fazer alguma coisa legal. Contar a história de Blaise Pascal, tudo essas coisas aí é legal da matemática. Bastante mal coisa. Não, quanto a história, essas coisas, beleza, mas tipo, sei lá, matemática. Ah, vão ensinar linguagens de programação via podcast. Aí, pô, peraí. Aí eu vou tentar fazer isso. Imagina na hora que você vai ensinar matriz. Nossa senhora! Tem condição. Faz uma coisa aí, meu filho, e depois vai tentando fazer um luzinho, ou então um vasinho. Ah, peraí. É entretenimento mesmo, né? Tira onda. É, mas legal. O professor pode pegar ali e incluir o podcast na sala de aula. O aluno vê lá a matéria, e aí num podcast, por exemplo, eles comentariam o assunto relacionado, entendeu? Vai lá e fala, aquele detalhe X que vocês viram lá, pode ser aplicado também nisso, e tem origem disso, sabe? Dá pra fazer alguma coisa legal aí. É, olha só, uma ideia do caralho é a do gengibre, né? A gengibre é essa, um mini podcast. A gengibre é maravilhoso. Tá entendendo? Então, dá, sei lá, se fizer bom uso do negócio, dá pra fazer até listas de discussões em cima de pequenas gravações da galera. Então, dá mesmo. Agora, sei lá, vamos fazer o podcast acerca da febre bubônica de um céu. Daí, sei lá. Assim, né? Cafeína. Ai, gente, falando em gengibre, eu descobri isso ontem só. E aí a minha primeira mensagem foi: oi, gente, isso aqui é tão legal. Aí eu falei: como é que grava? Passei a noite inteira e não consegui. Sou muito besta, né? Tem que clicar no publicar. É, mas eu achei muito bacana, assim, achei bacana. Quando eu virar professor, eu vou incluir podcast de uma maneira só para os alunos, para eles aprenderem. Isso eu confirmo para vocês. Cara, se for bem feito, eu também acho assim que se conseguirem fazer esse lance do podcast, fazer parte do currículo também aqui no Brasil, se for bem feito e se for bem programado, é uma boa. Mas se for para o aluno embromar, fodeu. Não é melhor nem fazer. A Prefeitura do Rio de Janeiro está gerando uma polêmica enorme, velho. Eles criaram bancos para mendigo não poder deitar. Olha só que fuleiragem. O banco estirador, ele tem logo um pedaço de pau, assim, uma estaca, mesmo no meio, para o cara não poder deitar. Aí os caras estão podendo dormir no lindo banquinho e agora estão tendo que dormir na calçada, sei lá, marginalizado total, né? Assim, bem mais, tá pior para eles. E, pô, pelo amor de Deus, Rio de Janeiro, tira essa estaca do meio do negócio, porque quem vai sentar na estaca é... Eu ia falar isso. Eu ia falar que no Rio de Janeiro funciona. Se fosse em Porto Alegre, todo mundo ia morar na rua. Seus fudidos. Porto Alegre não, pô. É mais embaixo, lá em Pelotas. Mas... Ei, mas não pode falar o nome do cara não, pô. Eu vou editar, vou tirar o nome dele aí. Vocês nunca vão saber quem é o Bob. Quem já conhece fica calado e não espalha. Ô Neto, sobre essa tua notícia aí, sabe aqueles lugares lá, não sei em que país é isso, mas aqueles Estados Unidos, aqueles subúrbios, aqueles lugares onde tem as casas bonitas, tipo a casa do guri do Esqueceram de Mim, sabe, que não tem muros, nem só o gramado e a rua já, tem uns lugares, os lugares lá que são assim, que por ter assim os mendigos deitados, eles pegam e ao anoitecer, no final da tarde, eles molham as ruas, eles saem com um caminhão tipo bombeiro e molham as ruas, só para as ruas ficarem molhadas nos cantos onde eles deitariam, só para ralar com os caras, para os caras não poderem deitar, pra ele não chegar nessa região, sabe, mais elitizada lá. É uma medida paliativa ridícula, né, cara? Em vez dos caras gastar o que eles gastam em água aí, destruindo o meio ambiente, pegar e construir um albergue e dar alimento pros caras, são uns otários mesmo. Cara, olha, eu vou te falar o seguinte, esse pessoal que faz isso é muito filha da puta, né, bicho? Porque, porra, o cara não tem onde morar, não tem, não vai conseguir sobreviver direito, aí o cara ainda vai lá só pra fuder mais um pouquinho, sabe? Isso aí é aquele lance do rico mal amado, entendeu? Porra, não precisa fazer isso, porra. Não precisa fazer isso. Deixa o cara viver a vida dele e se tu puder, tu ajuda, cacete. Pois é, e pior é que em situações de crise como as de hoje, né? Qualquer um é um potencial pobre, né? Sei lá, mendigão. Principalmente lá nos Estados Unidos. Ah, isso é. Pois é, bicho. É isso que eu fico pensando, sabe? Hoje em dia, eu tô lá no topo da cadeia alimentar. Sou milionário como todo mundo aqui nesse podcast. Aí eu posso, de uma hora pra outra, perder meus milhões e posso ficar lá embaixo na cadeia alimentar e dormindo na rua, porra, fazendo malabarismo na porra do sinal, É, sabe? Se tu ficar lá embaixo na cadeia alimentar, eu vou te comer. Essa foi pesada. Essa ele tá pedindo pra ouvir da senhora Carneirinho. De novo. Aguardem as extras. Meus amigos, eu estou novamente com notícias da nossa grande Casa das Ideias. Você já até sabe o que é que eu estou falando, né? Quem conhece e quem já ouviu esse nome Casa das Ideias sabe que eu vou falar novamente da Marvel. Bicho, o lance é o seguinte, a Marvel Studios está procurando roteirista para seus filmes menores, para ajudar na nova onda de filmes de super-heróis da história nos próximos 4 anos. É, deve ser o mesmo roteirista lá que fez o graveto. Gravetinho do Thor. Mas o foda é que se tu falar mal do cara que inventou o lance do gravetinho, tu vai ser crucificado de cabeça pra baixo. Porque você vai estar falando do todo poderoso Stan Lee, que foi ele que criou essa porra. Mano, esse Stan Lee, meu, o cara. Já nem vou comentar. Bom, foi melhor esse cara. Sim, sim, ele tá meio vendido, mas tudo bem. O lance dele agora é aparecer em filmes, né? Fazendo pontinhas, ele tá de costas. E, oh meu Deus, vai cair uma pedra em cima da mulher. Ele se joga na frente quando você. Oh meu Deus, é Stan Lee! Entendeu? É só isso que ele quer. É aparecer nos filmes e ir pras noitadas. Ué. Tá. Esses roteiristas, bicho, eles vão desenvolver de maneira criativa roteiros pra poder pegar os heróis menores da Marvel, né? Para o cinema. Entre esses personagens que o pessoal tá cogitando, vai ter filme do Pantera Negra, do Cable, Doutor Estranho, veja, o Mestre da Magia e das Forças Ocultas vai estar na tela, se tudo der certo. Punho de Ferro, Falcão Noturno e Visão. Vixe, saca? Mano. Isso vai ser só os heróis menores que fazem alguma coisa no universo Marvel, que o pessoal acompanha. E a Marvel, ela contrataria no máximo 5 profissionais da área por ano, e tudo que fosse escrito por eles ia ser de domínio do estúdio, né? Sim. Essa iniciativa é similar ao programa que é mantido pela Walt Disney desde a década de 90, né? Que é alistar os roteiristas talentosos para trabalhar com executivos da área criativa para desenvolver filmes e atração de TV para ABC, Disney Channel e ABC Family. Na verdade, a Marvel tá aproveitando uma ideia muito boa que até hoje é utilizada pela manipuladora de mente de crianças Walt Disney para eles, né? Pensei que ia falar que era manipuladora, mas vamos editar isso porque isso não pode aparecer. Pensei que você ia do Andy. Beleza. Já fazem 30 anos que criaram o CD Conhecemos hoje. Mas sabe qual é a fuleiragem de tudo isso? É que até hoje a porra do CD prensado não baixou o valor nem um centavo. Como é que pode? Pois bem, parabéns CD. Início da mídia digital, né? Mas é que tá. Falta baratear o negócio, certo? Alguns sites aí descobriram o roteiro de Corra que a Polícia Vem Aí 4. Essa aí é pra quem não esperava, vai sair Corra que a Polícia Vem Aí 4, né? O pessoal aí que teve acesso ao roteiro deu umas críticas bem positivas, né? O primeiro que teve contato com isso foi o Hollywood Elsewhere e disse que o filme foi engraçado, tem aquele mesmo jeito tóxico de humor ácido que tinha antigamente, né? O quarto filme aí não tem uma data de estreia definida, né? Deve estar talvez em processo de filmagem, mas especula-se que talvez em 2010 esteja por aí. Miyamoto Musashi, ele vai voltar novamente ao cinema. Mamoru Oshii é a mente que ficou por trás de Pet Label e Ghost in the Shell. E ele está produzindo em conjunto com a Production LG o anime-filme Miyamoto Musashi Soken in Haseru Yume. Agora, traduzido é Miyamoto Musashi Sonho Depositado no Soken. Estilo de luta com duas espadas, uma katana e uma kodashi. No ocidente, ele vai ser chamado de Miyamoto Musashi The Dreams of the Last Samurai. A animação será de Mizuru Nishikubo, fez animações para Kill Bill Volume 1 de Quentin Tarantino e Samurai Champloo. E a supervisão da animação ficará aos cuidados de Katsukika Kisei, que já foi citado em Ghost in the Shell e Blood of the Lost Vampire. Agora todo mundo tá querendo puxar dinheiro de todo canto, né? Tem um site agora que você paga para o site rezar por você. Pode uma coisa dessa. Eu tô vendo aqui que você paga entre 2 e 50 dólares pra eles rezarem pra você. E mais que isso, pra não ser um negócio whatever, né? Então você escolhe se você é católico, protestante, judeu ou muçulmano. Irmão, pelo amor de Deus, vamos diminuir com isso que tá demais, né, velho? O cara querer até lucrar com isso, tá foda. Pessoal, a Skynet tá chegando e tá chegando mais rápido do que a gente pensa. Foi criado aí o Gordon, um robô com cérebro biológico. Vocês imaginam aí um robô que tem cérebro. O que os caras fizeram? Os caras pegaram e botaram pedaços de neurônios, assim, sabe? Ligados ao circuito, sabe? Estaram ali, em cima dos circuitos. Nossa. E aí os neurônios começaram a meio que se multiplicar e se conectar uns aos outros, começando a se comunicar. E aí o criador disse que às vezes o robô se comporta de uma maneira e às vezes se comporta de outra, sabe? Como se fosse uma criança. Ele disse que embora isso não possa ser nenhum grande avanço ainda, sabe? Dentro de inteligência artificial e androides na robótica, ele disse que já é um grande passo aí, porque o robô, apesar de ainda não conseguir desviar de obstáculos, ele tenta fazer isso. Mas eles tiveram ali um problema, porque depois de um tempo o robô começou a deteriorar os neurônios que cresceram de forma inapropriada, né? E aí o robô acabou como se fosse morrendo a inteligência dele. God of War 3 e Brutalidade. Como todo mundo sabe, né, o próximo jogo mais esperado do PlayStation 3 vai ser o God of War 3. E nesse jogo, ele vai vir com um novo sistema chamado Zipper Technology, que, pelo que o sistema diz, vai permitir que o jogador veja os órgãos do inimigo à medida que eles forem sendo atingidos pelos golpes de Kratos, todo poderoso deus da guerra. Um adendo a mais desse sistema é que, à medida que você for batendo, o sistema responde em troca. Tipo, se você bater com mais força, os inimigos vão bater tem você com mais força. Se você for mais violento, eles vão ser mais violentos com você. O jogo ainda não tem data prevista, mas o pessoal já está se preparando para comprar ele. Então, eu tenho uma notícia aqui que é do Otas Camera Watch, que é um relógio que está vendido só no Japão. E eu achei bacana que ele é meio lá James Bond, ele parece um relógio normal, depois vocês vão ver as fotos, tem até um videozinho dele. E isso aqui de perto, ele é uma câmera de 8 GB com capacidade de armazenamento, ele pode gravar até 80 minutos de vídeo. Tem uma resolução de 352x288 pixels. E ele tá custando uma bagatela de $100 no Japão. É, eu achei bem bacana, assim. Eu vi um videozinho gravado por ele, no link. E a qualidade é a mesma de um celular comum nosso aqui. Não é nada demais, não. Mas é claro que vai facilitar muito mais as gravações escondidas, né? Que ninguém dá pra ver que é um reloginho, assim. Por enquanto tá vendendo só no Japão, mas acho que é uma tendência. Eu achei bem bacana a ideia. Eu vou comprar um pra mim, que nem eu vou comprar o PS3, eu acho que vou comprar tudo no Japão logo, cara, entendeu? Pra economizar uma viagem agora, vou comprar o PS3, vou comprar eu vou comprar acho que um i5 desse aí, pra poder distribuir pra família também, pessoal. Opa! E agora você sabe, né, tá com essa mania aí de todo que é Big Brother e artista aparecendo aí, podendo com tudo no mundo, né? Agora com isso aí, gente, vai virar o cabaré do nada. O que vai ter de minha namorada caiu na net, né? É, vide a Maísa, né, o nome dela? Maíra. Maíra, isso. É, e ela ainda pergunta: nossa, você tá gravando? Aí o cara, não. Portanto, meninos, meninas, tomem cuidado. Na hora que ele tirar toda a roupa e ficar só de relógio, vocês já sabem. Amanhã caiu na net. Horas, se ele ficar olhando muitas horas, né? Sim. É, né? Pior que no braço é in loco, né? Assim, você, aonde sua mão vai, né? Sim. Então o negócio aí louco mesmo, é frente a frente, tete a tete mesmo, né? Praticamente um ultrassom. Meus pensamentos. Merda acontece. Para alguns é uma vida inteira de sexo, né? Tem de tudo aí, né? Governo de Barack Obama é contra o P2P. Vê se pode isso. Barack Obama, agora que está aí no poder, mandando no mundo, apoiou a RIA, aquela organização que cuida de copyright e todas essas coisas aí. E aí eles estão agora com nessas pilhas de julgar todo mundo que baixa. Estava aí julgando um cara que tinha baixado 7 músicas. O cara tinha 7 músicas no computador e o cara, se for condenado, pode pegar uma pena aí interessante e ainda vai ter que pagar muitas multas aí e prestar serviços à comunidade. Aí tu imagina o Obama, que usou de todo aparato aí da internet, Twitter, conferência, fórum, usou tudo, cara, usou de todas as maneiras, o cara agrediu pela internet, tá se voltando contra ela. Pois é, e é momento aí de desenvolvedor americano vir pra cá, pro Brasil, terra sem lei. Tem um cabaré da porra, sozinho, aqui a gente é puxar tudo. Imagina o cara ser condenado por 7 músicas, imagina se eles chegam perto do meu computador. Nossa. Cara, é isso que eu tô falando, entendeu? O Obama. O problema é que o Obama, ele não soube fazer a parada, né? A gente, quando tiver por cima da carne seca dominando também, a gente vai deixar o pessoal se sentir mais à vontade e depois de algum tempo a gente vai startar o nosso plano de domínio mundial. Vai ser muito importante. Ah, e vocês ainda acreditam em promessa de político, cara? boa. Ótimo, ele não vai tirar as músicas de nós nunca. É, mas é o tal lance. É. Mas é o tal lance, né? O cara vai falar que eu vou punir, vou tocar o horror, não sei o quê. Mas no final das contas, ele não vai conseguir fazer isso, mano. Todo mundo vai ter um jeito de pular isso aí. É só o mundo todo. É o mundo todo contra ele. Só quer criar aquele hype que, não, eu sou o cara e a gente vai resolver isso. Mas não vai, bicho, não vai. Vide Napster, disseram que iam sacanear todo mundo, Napster morreu, aí veio o Audio Galaxy, depois veio Torrent, veio servidores FTP, bicho, não vai morrer, não vai. Nossa, que linha de tempo da evolução que tu fez, hein? Maravilhosa. Misturou tudo aí, né? Misturou tudo. Ele resumiu a internet em 10 segundos. Isso, mas ele resumiu e bateu no liquidificador primeiro. Só lhe falar, né? Primeiro veio o Napster, depois veio o Mirk. Aí inventaram o MP3. É. A gente vê aquela ilustração, né? Do macaquinho, da ameba crescendo e virando humano, homo sapiens e o caralho, né? Eu peguei a internet e botei só aquela conexãozinha ameba que utilizava antigamente. Depois ia crescendo banda larga, 10 mega, 5 mega, 50 mega, 1 tera. cara. Quero que o Obama se exploda e ele não vai conseguir parar ninguém, porque ou eles prendem o mundo inteiro, fazem do planeta Terra uma cadeia gigante, ou nada vai acontecer, se explodam, cara. Não tô nem aí pra ele. Olha, faz 3 meses que ele tá no poder, a minha vida não mudou, eu acho que eu votei errado. Pois é, no mundo agora tá com esse negócio de Watchmen, né? Todo mundo assim, quer dar esse de vigilante. Então veja só e aprenda. Tem um molequinho do Espírito Santo chamado Vinícius Cordeiro. Há 2 anos atrás ele salvou 3 crianças de um incêndio. Nossa. Certo? Foi. Então o moleque era muito... Não, ele foi há 2 anos atrás, o moleque tinha 11 anos. Não era agora, o moleque... Não era o moleque Homem-Aranha? Acho que é, não sei, acredito que seja esse mesmo. Só que o moleque Homem-Aranha, quando foi agora... Essa semana, ele salvou mais um rapaz que teve a perna decepada por um barco. Ele tava no na praia lá. E o moleque, sei lá, foi atropelado por uma lancha, estourou a perna dele. E o mesmo Homem-Aranha, o moleque aranha, foi lá e salvou. Rapaz, esse menino aí merece um Nobel da Paz. Cara, eu vou te falar o seguinte, né? O caboclo é Homem-Aranha, é na mão o príncipe submarino, porque vai se lascar o caboclo. Agora, no mar também, o cara deve ter visto lá de longe, caiu na água, tibum, e foi nadando pra salvar o cara. Porra, esse moleque é um super-herói mesmo. Tem que botar esse piá sob investigação. Esse guri tá causando acidente só pra se promover. Tenho certeza disso, cara. Tenho certeza. Fácil. E Neto, tu tem um link desses aí, né? Tem. Esse moleque aqui, ele é um ótimo, pô. Ainda bem que ele é um super-herói. Imagina se ele for mesmo que nem um justiceiro. Pilantra, matou e tal. Aí só vê o caboclo lá com uma peixeira. E ouve o tiro. Aí só vê o... Só veio o caboclo chegando lá. Você é o fulano de tal? Sim. Aí ele olha no jornal e tá bom. Então é isso aí. A gente vai botar esse link aqui pro pessoal dar uma olhada e realmente bater palma pra esse moleque. É, vamos bater palma pra esse moleque. Pronto. Não bato palma pra assassinos. Isso, pra assassino não, ele não é o justiceiro, ele é o Homem-Aranha com o príncipe na mão. Ele tá mais pra rochar esse moleque aqui. Nossa. Se ele fosse que nem o Rorschach, bicho, ia dar muita merda, bicho. Caraca. Já pensou ele andando com aquela máscara mudando de forma na cara dele? Pois é. Essa próxima notícia é sobre Fringe, um projeto de JJ Abrams, que eu posso dizer que é realmente um dos The Man, que é um dos caras que impressiona pelos projetos que ele tá envolvido. O seriado, ele vem despertando a curiosidade da galera antes mesmo de começar, porque criaram um hype, a Warner, como sempre, que isso é bom, porque realmente o seriado é excepcional. Assim como Lost, o Fringe é um seriado bacana, porque ele apresenta novos elementos que deixa o espectador em constante intriga. E sempre o cara tá com curiosidade pra saber qual que vai ser o próximo episódio. Vocês sabem como é que é, né? Ele é daquele seriado que prende você na TV e que quando termina você fica pensando justamente isso. O que esse filha da mãe vai apontar pro próximo capítulo? Eu ouvi falar que ele é parecido assim com Lost no estilo... Mas o tema é diferente, porque tem uma coisa mais assim, mais jogada pra monstro mesmo, ou alguma coisa assim, não é? Ah, mas tá tendo uma tendência, né, desses seriados cheios de suspense e tal, parece que deu certo, então eles querem apostar nisso. Então, acho que é uma tendência mesmo, eu vi uma entrevista dos roteiristas do Lost dizendo que daqui pra frente eles mesmos vão investir nesse ramo. Pois é, então, cara, o enredo desse seriado, do Fringe, gira em torno de experiência genéticas e de uma sociedade secreta cheia de segredos. Mas segredos mesmo. Muito bom. Sociedade essa secreta é esse que mede, cheia, né? De segredos. Sociedade, sim, secreta, sociedade secreta segredos. Que você não... mudou, né? Tem a mesma intensidade de Lost, assim, é tão foda quanto... Cara, o primeiro episódio já deu gostinho assim de querer assistir sempre, entendeu? Mas tu sabe que essa é a parada que tá vendendo, né? O JJ Abrams, ele realmente sabe manipular todo mundo, porque ele tá usando o mesmo conceito do Lost, como todo mundo comentou agora, e tá prendendo a moçada na TV. Quem já viu esse Fringe aí, comentou comigo, disse que é bom. Só que todo mundo fica comentando, assim, que segue essa linha, assim, de... Ah, parecido com Lost, assim, no sistema de suspense, sabe? E aí eu acabei não olhando, porque eu não olho Lost, sabe? História de... Eu gosto mais de séries que tem um mistério e na mesma temporada o mistério já é resolvido e se parte totalmente pra outra coisa, sabe? Deixa pra trás aquele mistério, acabou, beleza, vamos pro próximo mistério. E o Lost, não. O Lost, se eu não me engano, não tenho certeza do que eu tô falando, ele alimenta vai alimentando sempre o mistério principal, que acho que só vai acontecer lá no final, não é isso? Cara, tu vai fazer te receber hate mail de novo, esse cara. Ah, vão pro inferno esses fãs de Lost, cara, eles baixam muito essa merda, só comento disso comigo, eu me irrito com eles. Esses nonsense boys, eles vão vir com os cacete, bicho. Eu assisto, mas, lógico. Olha só, uma nonsense boy no meio de nós. Caraca, só falta o Joe falar que... Cafeína, mas tu assiste, mas tu não fica fazendo lavagem cerebral em mim pra assistir, tá ligado? Tem gente que assiste e fica tentando me convencer que a gente vê que tem o mistério, e ainda tem uns que são tão burros que estão na quarta temporada e ainda acho que tem urso polar. Eu não sei qual é que é do urso polar que eles tanto falam. Então, eu não faço lavagem cerebral exatamente porque até agora eu não entendi o Lost. Puta merda, só piora. Cara, o Neto tá tão calado. Neto, tu assiste Lost, né, Neto? Assiste. Aê, ofendido ouvir falar sobre Lost. Caralho, velho. É um negócio que, assim, até então Lost tava só sendo só criando dúvida, e agora todo episódio é resolvendo. Então fica meio assim, né, pô? Sei lá, o time tem que, sei lá, tem que dar uma ajeitada nisso aí. Mas eu gosto desse seriado. Pois é, mas diferente de Lost, esse seriado, ele o que faz parte dele? O que é que tem nele, né? A gente vê, tem um super agente do FBI. Mas como é que é, né? A gente moda foca, muito original, né? Pra dizer o contrário, um cientista ruim das ideias, meio maluco, e um filho, que é seguindo quase o mesmo conceito do pai, e um gênio precoce com segredos na vida, sabe, né, pra criar aquele climazinho tipo Lost, tipo, pô, o que que esse moleque tem, como é que ele consegue ser tão inteligente, entendeu, deve ter algum experimento nele, entendeu, é só pra, esses itens é só pra, tipo, como a gente costuma dizer, só pra comer a mente. Tá, mas entendeu? Esse seriado aí tá em que episódio? Primeira temporada, segunda, onde é que tá? Primeiro, cara, Fringe estreou no dia 17 de abril e passa todas as terças-feiras às 22 horas no Brasil pela Warner Channel. Tá, mas isso aí estreou na TV. Isso aí já não... Aqui, foi. Na TV brasileira, tá? Porque eu tenho a impressão que esse Fringe já tá há mais tempo, hein? Sim. Te dizer, ó, quer ver? Aí o Fringe tá atualmente no 14º episódio, com 14 episódios até agora. Mas a gente tá notificando aqui para as pessoas que não sabem, nunca ouviram falar, porque você sabe que existem pessoas que têm a internet, não utilizam a internet como nós, entendeu? E não tem condições de viajar para os Estados Unidos como nós, então já estou avisando para vocês, tá, desde o dia 17 de abril, passa às 22 horas no Brasil pela Warner Channel. Quem não viaja para os Estados Unidos, exploda. Quem mora no Brasil e quer assistir pela Warner Channel, assista e depois comente com a gente se achou legal. Eu, agora, depois de saber desse lance dos 14 episódios, eu vou para os Estados Unidos amanhã. Panda, tá dublado ou tá legendado a série na TV? Legendado, cara. Ah, beleza. Porque... Até que enfim aprenderam, né? Pelo amor de Deus. Porque vamos combinar também, né? O caboclo botar um negócio dublado. Eu prefiro assistir, às vezes, um filme no cinema, dublado. Em determinados casos, tipo animação, não. 3D, eu prefiro assistir lá. Porque tem algumas dublagens muito boas. Tem mesmo. Agora, porra, assistir seriado na TV paga. Tu paga caro e tu vai assistir um troço dublado, meu amigo, pega um 38, bote na boca e... Porque, porra, você tem que ler. Você perde as piadas todinhas. Não, o pior é que a tradução é sempre terrível, né? O cara tá desesperado, berrando, em pânico, e a tradução é: droga, estou perdido. É mais ou menos isso, assim. Uma raiva. Eu tenho, assim, como base, sabe, de dublagem, sabe? Dublagem pra mim é que é a dublagem dos anos 80 e 90, cara. Melhor que aquelas dublagens dessa época, eu acho que não tem, sabe? Eu tenho isso até por causa, por exemplo, do Chaves, assim, sabe? Chaves é muito foda aquela dublagem, cara. Eu não vejo o original, não vejo, me recuso. O Chaves é o áudio dublado nosso que o Brasil fez. Existem outros dois filmes que são inigualáveis quanto à dublagem. Um é Duro de Matar, que eu não conheço Bruce Willis com nenhuma outra voz. Tudo bem, eu sou policial. Ah. Confie em mim. Eu faço isso há 11 anos. Robô que eu ia falar antes, porque eu ia falar isso. A voz de Bruce Willis é aquela, meu amigo, não tem outra. E a voz de Stallone em qualquer filme, certo? Eu quero. O que eles querem. E o que todo cara que veio pra aqui e que se arriscou, que deu tudo de si, quer. Que nosso país nos ame tanto quanto nós amamos ele. É isso que eu quero. Como vai viver? Dia a dia. Sim, Stallone tem aquela voz do brasileiro, não tem condição não, aquela voz e acabou. Mas, cara, olha, pra você ver o lance da dublagem, pô, a gente já tá fugindo do assunto, mas foda-se, a gente tá conversando. Quanto ao lance da dublagem, velho, quem é nerd sabe que dublagem é importante sim, porque se você assistir o filme mais idiota do mundo, você vai ver que a dublagem é a coisa mais importante pra aquele filme. Assistindo a versão em inglês, como eu assisti, é uma merda foda. Agora, assistindo dublado, porra, bicho, eu fico puto porque toda vez quando eu tô no TNT, passa esse troço e eu pego só da metade pro final. E o interessante é o início também. Tem, isso aí da dublagem tem uma coisa que pra mim influencia muito, sabe? Se eu pego um programa pela metade, se eu pegar uma série dessa pela metade, legendada eu não consigo. Se for dublado, eu consigo. É bem bizarro isso. Bota uma série, eu não consigo pela metade, assim, se pegar a metade do episódio, não vou conseguir ver se for legendado. Se parece que eu não entendo nada, sabe? Mas se for dublado, eu fico ali, eu consigo, tranquilo, continuar. Deve ser alguma deficiência, mas sei lá. Cara, olha só. Só pra finalizar isso aqui, pra gente poder finalizar, né? Cara, quem tiver em casa o seu DVD do ou DVD ou VHS, ou tanto faz, e você tiver o filme mais idiota do mundo, você pode convidar nós quatro, esses quatro nerdões do cacete, pra poder assistir na sua casa. E a gente leva pipoca, pizza e refrigerante. Olha só que. Ou não. Eu levo o refri. Refri é fácil, eu levo. Então tá aí o convite. Quem tiver, por favor, convide a gente. Ou entre em contato, que nós queremos muito assistir esse filme novamente. Dê uma chance, assista dublado. Dê uma chance, assista legendado. Sei lá, pode ser que melhore ou piore. E outra coisa, vamos fazer um apelo, né, pra produtora que pegou e traduziu esse filme. Por favor, lance em DVD no mercado. Você pode botar o valor que for. 100 reais, 200 reais, que a gente vai comprar esse DVD. Porque esse DVD vale a pena ter na coleção. Isso aí é verdade. Agora todo mundo tá querendo puxar dinheiro de todo canto. Tem um site agora que você paga para o site rezar por você. Pode uma coisa dessa. Eu tô vendo aqui que você paga entre 2 e 50 dólares pra eles rezarem pra você. E mais que isso, pra não ser um negócio whatever, né? Então você escolhe se você é católico, protestante, judeu ou muçulmano. Irmão, pelo amor de Deus, vamos diminuir com isso que tá demais, né, velho? Quero querer até lucrar com isso, tá foda. Pessoal, a Skynet tá chegando e tá chegando mais rápido do que a gente pensa. Foi criado aí o Gordon, um robô com cérebro biológico. Vocês imaginam aí um robô que tem um cérebro. O que os caras fizeram? Os caras pegaram e botaram pedaços de neurônios, assim, sabe? Ligados ao circuito, sabe? Estaram ali, em cima dos circuitos. Nossa. E aí os neurônios começaram a meio que se multiplicar e se conectar uns aos outros, começando a se comunicar. E aí o criador disse que às vezes o robô se comporta de uma maneira e às vezes se comporta de outra, sabe? Como se fosse uma criança. Ele disse que embora isso não possa ser nenhum grande avanço ainda, sabe? Dentro de inteligência artificial e androides na robótica, ele disse que já é um grande passo aí, porque o robô, apesar de ainda não conseguir desviar de obstáculos, ele tenta fazer isso. Mas eles tiveram ali um problema, porque depois de um tempo o robô começou a deteriorar os neurônios que cresceram de forma inapropriada, né? E aí o robô acabou como se fosse morrendo a inteligência dele. God of War 3 e brutalidade. Como todo mundo sabe, né, o próximo jogo mais esperado do PlayStation 3 vai ser o God of War 3. E nesse jogo, ele vai vir com um novo sistema chamado Zipper Technology, que, pelo que o sistema diz, vai permitir que o jogador veja os órgãos do inimigo à medida que eles forem sendo atingidos pelos golpes de Kratos, todo poderoso deus da guerra. Um adendo a mais desse sistema é que, à medida que você for batendo, o sistema responde em troca. Tipo, se você bater com mais força, os inimigos vão bater em você com mais força. Se você for mais violento, eles vão ser mais violentos com você. O jogo ainda não tem data prevista, mas o pessoal já está se preparando para comprar ele. Pois é, né, cara? A gente fez o serviço, vocês, eu espero que gostem desse podcast, ou não. E também a gente agradece ao pessoal que tá seguindo a gente novamente, porque sem vocês a gente não é porra nenhuma. E eu acho que é isso, né, Bob? Vai acrescentar alguma coisa? Vou acrescentar que eu só tenho a agradecer ao Neto por ter vindo participar e a cafeína aí que entrou um pouco atrasada na gravação, mas ela é membro do Pauta Livre, né? Ela já conhece aqui, já sabe que o Pauta Livre sempre pra ela. Ué. E nós vamos fazer nosso podcast semanal e todo mundo vai ser feliz. Agradecer também mais uma vez a quem acompanha, quem ouve, quem comenta, quem manda e-mail, quem xinga, quem acha que eu falei besteira, Panda falou besteira, qualquer coisa. Cafeína, Neto, quem que vocês querem que venham. É só pedir que a gente vai tentar fazer o melhor possível. Pois é, né? A gente poderia fazer isso, né? O ouvinte poderia indicar, olha, chama fulano de tal. Aí a gente chamaria o fulano de tal e a gente ia mostrar as notícias e se escrotizar junto. É, só depende da pessoa que ouve pedir as coisas pra gente fazer. A gente não tem nada assim que a gente vá seguir eternamente. Esse é o nosso padrão, a gente não vai mudar. A gente vai de acordo com o que as pessoas vão pedir. Se num podcast o cara quer ouvir notícias só de videogame, peçam, a gente faz. Peçam o que quiser, a gente vai tentar agradar. Esse é o motivo do podcast. Claro. A gente faz. Eu vou poder falar? Vou poder falar do Alex Kidd? Vai sim. Olha, a gente pode até. Tá aí uma proposta de podcast. A gente pode fazer especiais. Somente de jogos, um somente de filmes, um somente de teatro e tanto faz. O que vem aí ser aqui? Teatro. Cafeína, agradecer. Quem quer agradecer? Então, meninos, primeiro eu quero agradecer vocês. Foi ótimo, foi bom pra vocês. Maravilhoso. Ótimo, foi bom pra mim. Um beijo no Neto pela participação. E agradecer ao pessoal lá também do meu blog, do Zedenda, que eu divulguei por lá. E o Pauta Livre já tá livre por lá também. E eu quero que eles também mandem pra mim sugestões, comentários. É, falem bem, se forem falar mal, por favor, guardem pra si. É bem bom fazer um. É bem bom fazer um podcast assim. Só falem de que é bom. Se forem criticar, por favor, guardem pra si, tá? Um abraço, um beijo, um queijo. Até mais. E aí, Neto, considerações finais, agradecimentos, escrotizações para quem você não gosta, meu amigo? Pois é, um abraço pra você, seu panda, pra você, Bob, pra Cafeína e pra todo mundo que falta ali. Lembrando que não esqueçam de acessar o Geek Urro, seu update semanal de variedade de tecnologia, certo? Claro, claro, claro. E para facilitar os usuários preguiçosos que não costumam digitar, né, na barra de endereço do seu navegador, que eu espero que não seja a porra do Internet Explorer 8, como nós avisamos no último podcast, nós temos lá o nosso banner de parceria, que tem um GGH, que é um parceirão mesmo de coração. Moi amigo, que você passa irmã na cabeça de Pablito e clica lá e você já vai automaticamente. Geek Urra, mais do que recomendado, não precisa se dizer. Passem lá, visitem, escutem o podcast, que eu também já tô na espera desse podcast, não é, Neto? Pois é, exatamente. Tá foda, eu também tô esperando. Tá na mira, meu amigo, você tá na mira. Quem? Bob, tá na mira, meu amigo. O rapaz lá já tá esquentando as mãos, assim. E aí, maldito Rodrigo. No próximo podcast a gente comenta, porra. No próximo podcast é surpresa, o vídeo surpresa. É. Vocês vão ver o embate do século. É, papai, vocês vão ver porrada. Cada vocês vão ver, como diz o pessoal aqui em Manaus, como diz aqui em Manaus, né? Vocês vão ver faísca. Vamos pegar dois cabos ali, botar um revólver 38 no meio de um banheiro assim escuro e jogar os dois dentro assim. Vai ver o que é que dá. Isso, né, cara? Vamos fazer que nem fazem. Costumam fazer, botam dois siri numa lata de goiaba pra ver só os dois se matando. Vai largar eu e o Rodrigo conversar pra acabar os dois sendo abraçados ainda. Beleza. Gravando, senhora Carneirinho. Agora é o momento. Se você disser, poderá e será usado contra você. Contra você. Nós dois. Senhora Carneirinho, esse é o momento. É agora. Defenda o senhor Panda. Comece. Gente, meu Panda, eu estou com este Panda há 7 anos. O que ele fazia antes, eu não sei. O importante é que de 7 anos para cá, eu tenho todas as provas de que ele não tem nada de viado, minha gente. Que isso? Tem intriga na oposição. Uhum. É, parece consistente. Eu não preciso falar nada, né? Eu não preciso falar nada. Não, homossexuais ficam. Tá vendo também, não tem nada guiado, né? É. E tá aí, né? E tá aí, né? É na ativa. É, mais na passiva, no caso, né? É. Senhora Carneirinho, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu tenho uma música que eu encontrei no PC do seu marido. numa das minhas entradas ao PC dele, além de fotos minhas, fotos que eu não deveriam minhas estar lá, mas estavam. E eu tenho uma música. E eu tenho uma música que comprova o fato, e eu vou mostrar ela depois, e tu vai ouvir. E essa música comprova o fato de que ele é aquilo que eu disse. Eu só posso então rebater esta informação após ouvir o dito arquivo que você, essa prova, não material, virtual, mas uma prova que você diz ter. Pode ser manipulável também, né? Pode ser manipulável. Manipulável é marionete, não inventem, porque vocês sabem que eu não entendo nada de áudio, então eu não manipulo essas porcarias. Eu tenho a música que eu catei no PC desse filho da mãe, junto com as minhas fotos, tá? E aí era uma foto que eu tava acompanhando de duas mulheres, mas na foto tá recortada, sabe? Só tá eu na foto, tá? E com zoom no meu peito cabeludo. Então eu não digo mais nada depois disso. Depois disso eu não tenho mais nada pra dizer. É, eu sei que eu... Filha da puta! Ele falou assim, entra no meu computador porque eu tô com problema, arruma aqui pra mim. Eu entrei, arrumei uma foto minha, tchan, na minha cara, minha foto. No computador dele, peito cabeludo. Caralho, vai dar merda. Agora, por que esta foto sua, né, com o dito peito cabeludo, alguém já viu? Eu não sei, sabe? Não sei. Isso tava no computador do meu marido. É, aí que tá a pergunta, e aí que eu achei a música, e que aí que eu juntei todos os fatos designer. Mas pra isso, Léo, você teria que ter mandado pra ele. Então você... Muito bem, companheiro. A ação é recíproca, né, pô? Não, mas o meu lado da história vocês já sabem. Quem me disse que essa palestra foi uma tentativa de seduzir o meu panda? Não, mas é que o lado seguinte, eu nunca neguei ser gay. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. O problema pra mim é o panda. É o panda. Essa história de eu ser gay ou não, eu vou deixar em aberto. Não vou dizer nem que sim, que não, mas eu nunca neguei. Meu bem, eu acho que tá querendo rolar uma concorrência aí, entendeu? É porque sabe como é que é, né, meu bem? Quando você me conquistou, você soube que eu era um entre 10 no mundo todo e ele tá querendo tomar de você. No programa passado, tu era um. Essa história de animal em extinção sensibiliza muito as pessoas, sabe? Ah, pois sensibiliza, é. Porque tu não vê os e-mails que eu recebi. Todo mundo quer botar no colo, cuidar, isso é um problema. Então é isso, senhora Carneirinho. Defendeu ele? Sim, eu não, na verdade, eu não preciso provar nada. Olha aí, hein? Um atento público, né? Em favor do meu panda. Que mulher de opinião, hein, panda? Que mulher pois de opinião. Pois é, porque é por isso que eu casei com ela. Advogada perfeita, hein? Aham. Uhum. E eu acho que ela no próximo podcast ela vai participar de novo. Tomara. Eu acho. Muito bom, senhora Carneirinha, muito prazer em lhe conhecer. Fala pra ela, né? Passava de falar pra ela. Designer, vim das bandas do sul, eu sou designer. Eu adoro o peru, eu sou designer. Sou da tribo de luz, eu sou designer. Designer e designer.